Eu costumo dizer que houve um antes até 15 de outubro e há um depois em Oliveira do Hospital, depois desse 15 de outubro e dessa noite de 15 para 16 de outubro. E por isso esta, há quem pense que há soluções milagrosas para este renascimento. E não há soluções milagrosas. Todos temos de ter consciência que há um grande trabalho coletivo que demorará anos, mas que voltaremos a reerguer-nos até pelas capacidades que temos apresentado como povo que somos.